Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi, bom dia. Aham. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Haha, bom dia a toda CPI que não anda, só desanda. Em pé, aos militantes, simpatizantes do movimento sem terra, à esquerda, que luta contra a corrupção, aos traficantes que lucram com a alucinação. Bom dia às TVs que trocam a cultura pelo entretenimento, ao capitalismo selvagem, que visa o próprio enriquecimento, criando um povo sem capacidade para pensar, se articular, mas pelo menos a audiência continua em primeiro lugar. Bom dia, últimos primeiros na fila da desigualdade. As pessoas que passam necessidade, fingem não ter vontades, aos poderosos que abusam da autoridade, aos sobreviventes que se alimentam no lixo da sociedade. Bom dia aos manos que ripam, estudam e fogem da ociosidade, pagam com a responsabilidade o preço da liberdade. A criança que garante sustento no farol vermelho, office boy, feirante, ajudante, ambulante, motoqueiro. Bom dia às pessoas imunes de qualquer tipo de preconceito, preocupada com o bem-estar do próximo, seja ele branco, preto, que não julgam sem antes saber o que ele tem feito, recusam qualquer tipo de defeito a ele eleito. Pra você que não tem direção, visão, bom dia, que trabalha com a razão e coração, bom dia. A todos que não respeitam a vida, bom dia. A liberdade, bom dia. A família, bom dia. Bom dia, esposa que nessa ocasião trai o marido. A mãe que chora e reza pelo seu filho perdido, pede pra Deus iluminar o caminho do mais novo afro-brasileiro sonhador. Esse é o meu povo. Bom dia, minha comunidade. Serra Pelada, Zona Sul, Leste, Oeste, Centro-Norte, Baixada, Interior, Nordeste, Bahia, Rio de Janeiro, e aí Maurício Negão, da Correia dos Maluqueiros. Bom dia, dona Alceu, gente pobre, humilde, que tira a força das raízes, trabalha e não se ilude aos manos que se negam a fazer parte do esquema e carregam no peito a dignidade como emblema. Bom dia, pai, mãe, que dão bem-estar à sua família, procuram realizar o sonho de cada filho, de cada filha. O empresário que nega a doação a uma instituição, só nega imposto ao leão, pela miséria não tem como só. Bom dia, as policiais. Se além maconha, cocaína, propina, abuso, extorsão, chacina, ao doido na noia que sustenta a dopamina. Like dessa, direcione a sua sina. Pra você que não tem direção, visão, bom dia. E que trabalha com razão e coração, bom dia. A todos que não respeitam a vida, bom dia. A liberdade, bom dia. A família, bom dia. Bom dia, inimigo. A sua inveja me alimenta, me sinto bem, apesar da minha aparência. Meu soro é meu amigo que sempre se mantém fiel. É a força divina que emana, energia do céu. Bom dia, igreja evangélica, que enriquece através da fé. De gente sofrida, que vê a saída na Bíblia, né? Comprar tudo o que quer, tem mais poder do que quer. Tá acordo com o presidente do Brasil e o FMI. Bom dia, mulher desinibida, quase, quase meretriz, que acha que traz alguma contribuição pro país, se expondo ao ridículo, vendendo a indecência, a gravidez infantil cresce por falta de coerência. Bom dia aos negros que estimulam a bandidagem, usam como pretexto a expressão da realidade. Bandido de verdade não tem tempo pra gravar disso, se dedica a maquinar, matar, se drogar, correr o risco. Bom dia, você arrogante que tem o rei na barriga, quando pede pra simplicidade, quer comprar briga. Pra você que não entendeu a nossa ironia, afropoesia, conspiração, lhe desejo um bom dia. É pra você que não tem direção, visão, bom dia. É que trabalha com razão e coração, bom dia. A todos que não respeitam a vida, bom dia. A liberdade, bom dia. A família, bom dia.